perdi de vista. Que ela disse: se viste, vá-se embora, que eu vago pela madrugada fora. Os meus passos de gente equilibrista, ela tirou o meu nome da lista. Minha vida desceu pela caçapa, me camuflo nos cortiços da Lapa, pra esconder da manhã minha cor.